falar. Quero exibir teu poder. Nos prostramos diante do Cordeiro que venceu, assentado no trono, odiado de anjos. O teu nome é adorado, é estrela. Salvador,